compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! Gente, vamos começar agora mais uma gravação do Parolando, feedback dos seus feedbacks, e dessa vez gravado direto na Campus Party. Ei! Fingindo ser Nerdcast, muito bem, muito bom. Mas tô gravando na Campus Party mesmo, a zona. E eu não vou cortar essa zona da edição. E obrigado, eu também amo vocês. E para gravar este Parolando, eu resolvi chamar dois queridos amigos, o senhor Cigano da Guerrilha. Tem que diga oi, Cigano. É o Cigano do Nerd Macho agora. Agora é do Nerd Macho, tu é muito mais conhecido pela Guerrilha aqui. Pior que era. Olá pessoal, um abraço, aqui é o Cigano do nerdmacho.com.br, jabá, né? É, e também o seu querido Igor Norante. Ô galera, beleza? Aqui é o Igor Norante, colunista do Nerd Macho. Isso, diga logo pra gente, o que é essa porra? Nerd Macho nada mais é do que um blog que tem conteúdo voltado exatamente pro nerd adulto, né? Então, poxa, o nerd... Tu tá querendo copiar o testosterona, impressão minha? Não, o testosterona, ele é machista. No caso, nós somos realistas. Fato. Nós somos realistas. É uma grande diferença. Nem machista, nem feminista. Vocês são onanistas, né? Olha, a gente simplesmente fala o que pensa. E como nós somos cavalheiros, as mulheres têm que ser tratadas da melhor forma possível. Como rainhas. E o endereço é? www.nerdmacho.com.br. Muito bem. Vai ter podcast nessa porcaria? Vai ter podcast, vai ter videolog. Creio que daqui a pouquinho tempo. É, né? O daqui a pouquinho tempo que o Cigano fala, uma coisa que vocês ouvintes já devem saber, da época do Guerrilha Geek. Daqui a um pouquinho do Cigano é tipo logo ali de mineiro. Detalhe que ele tá no caravana de Minas hoje, hein? É tipo logo ali de mineiro. Vocês tenham medo, ouvinte, quando você ouvir um mineiro dizer que o lugar que você tá querendo ir é logo ali. Né? Logo ali só pede pra que pertinho. Que pertinho é pior. Não, pior é o segue toda a vida. Segue toda a vida, né? Bom, mas vamos aos recadinhos. O primeiro deles, se você, querido ouvinte, é de feed de iTunes, de MegabogaCast, vai pro Android, pelo amor de Deus! Vocês não se esqueçam que o endereço do Paranerd é www.paranerd.com.br. O e-mail do Paranerd é paranerd@paranerd.com.br. Igor, qual seria o Twitter do Paranerd? @Paranerd. Cigano, qual seria o Facebook do Paranerd? /Paranerd, eu posto. É, né? Se botar um fb.com na frente facilita também muito. Né? A comunidade no Google Plus é o gplus.to/Paranerd, e o DeviantArt do Paranerd é paranerd.deviantart.com. Bom, um recadinho que eu quero deixar para vocês: está rolando ainda uma enquete no Facebook valendo uma camiseta do Clube do Inferno dos nossos queridos da Fiction Corporation. Votem na camiseta que vocês querem que seja a oficial do Paranerdia. Os últimos dias para esta votação estão acabando, gente. Então corre lá. Todos os que participarem desta votação participarão da premiação da camiseta do Clube do Inferno. Bom, já vai feito, tudo bonitinho. Vamos primeiramente ler um e-mail. Para desespero do senhor LX, nós recebemos um e-mail para este episódio 72 de Quadrinhologias X-Men Parte 3. Este e-mail foi mandado pelo meu querido amigo Radoc Lobo, que não é o nome da rua, antes que você pergunte. Ele diz o seguinte: olá, aliens, cyberespaço mutante. Faltou um do ali, tá, Radoc? Eu já corrijo logo, tudo bem? Gostei muito do episódio, fico muito feliz disso. Gosto das histórias criadas para os quadrinhos, apesar de não gostar de ler quadrinhos. É um pouco Não dá pra entender. Não deu pra entender. Não entendi também não. Será que ele gosta das adaptações de desenho animado? São programas como esses que me ajudam a conhecer o que acontece no mundo das HQs. Muito obrigado. Então ele acompanha. Não, ele gosta das histórias. Olha, ele gosta do, vamos dizer, da mitologia em volta dos personagens, mas ele não lê os quadrinhos. Se é que eu digo isso direito, mas tudo bem. PS, o novo firewall da meu trampo, eu estou lendo aqui e Cigano é minha testemunha. É fato. Dá meu trampo, tá? Não tá deixando eu comentar no programa. Então vou só mandar e-mail por um tempo. Desculpa por isso. Não desculpo não, querido. Eu te agradeço, porque graças a essa sua informação, eu já posso dizer para o senhor ALX que viu, ALX. Então o e-mail às vezes é necessário. Que a pessoa não consegue comentar, que esse debate deve ser bloqueado no trampo do coitado do Haddock Lobo, viu, seu LX? Então pronto. Falando no LX e nos benditos comentários, que eu adoro muito também. Isso, esses foram os comentários do Paranerd, viu? Igor, quem fez o primeiro comentário lá no Paranerd? O primeiro comentário foi do Kio Caio César, que falou: eita nós, que a estrela segue a brilhar. Valeu, Nerdmaster. É, ele falou isso porque ele foi sorteado da camiseta da Yamato do programa anterior. Então, ele ganhou. É. Viu? E o que que Daniel HDR, que participou deste episódio do Quadrinhologia X-Men, falou a respeito? Você me lembrou de um amigo meu do segundo grau que foi para participar de todas as promoções da Rádio FM que ele soubesse. Parabéns, Kio. E aí o Kio, claro, deu uma réplica, ou melhor dizendo, uma tréplica para este comentário. Valeu, HDR. Nem todos que fico sabendo acabam participando, mas estou com um bom score de premiações. Isso me faz lembrar de um autógrafo de Pérez, que é Pérez, que estou cobiçando. Isso acontece o seguinte, o ArgCast, que é o podcast do Daniel HDR, vai estar sorteando um Clássicos da DC, Novos Titãs, autografado pelo Jorge Pérez. Caramba! Ele tem 2 exemplares autografados e vão ser 2 pessoas que estão concorrendo. Para isso, você tem que ir no ArgCast, achar as letras que ele está soltando nos podcasts, ele vai soltar 20 letras, e com essas 20 letras você forma uma frase misteriosa, que ele chamou assim, eu acho. Mas eu não lembro como é que ele chamou. É um easter egg. Aí, sabendo essa frase, tu tem que mandar um e-mail pro cara. Mandando e-mail pro cara com a frase, tu ganha um dos encadernados. Faz o pessoal ouvir 20 podcasts, hein? Com certeza. Quem gostou da promoção, bate palma. E fia essa corneta naquele lugar. Tudo bem. O HDR não foi o único que comentou sobre a boa sorte do Kio. O nosso querido ALX, que eu já estou aqui maldizendo ele já, falou o seguinte: parabéns, Kio. Legal que tu tenha ganhado. Novamente, o Cigano está aqui para não me deixar mentir. Ele escreveu... Confirmado, ganhado. Ganhado a promoção. Ele não ganhou, ele não tem ganho. Ele ganhado, né? É a linguagem do senhor LX. Fazer o quê? Sensacional. Bom, e é claro que eu também agradeci ao Kio por ter participado. Já enviei os dados para o Dr. Fiction para ele poder falar. Cigano, meu querido, quem é o próximo comentarista? E a gente espera... Tá apanhando, hein? Próximo é o Márcio Neves Machado. Quem fez o próximo comentário? Márcio Neves Machado. E o que, que ele disse? Voto com o Nerdmaster. Também chamo de O Eternidade e A Infinito. O que, que acontece? Durante a história que a gente falou, tem as figuras de Eternidade e Infinito na Marvel. Apesar das palavras eternidade ser feminina e infinito masculina, é o infinito e a eternidade, os personagens na Marvel, eternidade é uma silhueta de um homem, infinito é uma silhueta de uma mulher. Então eu chamo de o eternidade e a infinito. Nada mais justo. Mas tem muita confusão, tem gente que diz que esses dois personagens são assexuados ou caramba quatro, né? segue lá. Vamos lá. Se você for reparar nos traços dos dois, o avatar do Eternidade tem uma feição masculina, já o avatar da Infinito tem até seios. É confuso para nós, porque todos os substantivos do nosso idioma possuem gênero. Assim, da linha cruzada, falar o Eternidade, quando Eternidade é uma palavra feminina, e a Infinito, quando o Infinito é uma palavra masculina. Mas, na essência, nenhum deles possui gênero mesmo, por serem simplesmente entidades cósmicas. Essas são só as formas que ambos preferem usar para poderem ser percebidos por seres inferiores. Seríamos nós. Seríamos nós. Exatamente, muito bem. E o último comentário feito neste Paranerdia é do nosso queridíssimo Alex Leite, que eu conheci o LX no tour Papo de Gordo. Dei um abraço e um beijo naquele filha da mãe, mas tudo bem. E nos diga aí, Igor, o que que comentou este puto? Boa tarde, Nerds. Oh, mas, então, boa tarde, já são 10 e meia da noite, senhor. Ninguém precisava saber disso. Mas ninguém precisa saber que dia que é hoje. Também não. Ninguém precisa saber que é o sábado, o final da Campus Party, e que sim, eu tô atrasado com a gravação da Mulher Hulk, chavascuda, mamilão. É, isso foi comentário do HDR, porque a gente, quando a gente falou o que foi o X-Men parte 3, foi falar a fase do John Byrne e do Chris Claremont na saga da Fênix e da Fênix Negra. Aí quando a gente começou a falar sobre o John Byrne, eu falei que eu adorava o jeito que o John Byrne desenhava a Mulher Hulk. Aí o HDR, porra, chavascuda pra caramba. Entendeu? Puta, mais um ponto de risada, mal-humorado que o Master gosta. É porque eu não gosto da risada kkkk, eu odeio a risada kkkk. Só pra contar, abram uns comentários e leiam quantas linhas ele foi capaz ele de colocar. Ele fez seis linhas. Não, eu falo que eu odeio isso. Mas não faz isso, eu já perdi viu fazendo pra mim ver. Não, mas ele vai, pra ver o episódio anterior, é melhor ver o episódio atual. Segue lá. Enfim, sensacional. Curiosidade, rosto masculino do Bernie. Kilburn desenhava. Vai falar Byrne, não tem problema não. Desenhava me lembra o rosto de Max Weber, piloto de Fórmula 1. Bom, que lembra mesmo, curiosamente, Max Weber tem um rosto quadradaço, cara, igual o desenho de Byrne, cara. Curiosamente, minha esposa outro dia viu no final da corrida e qual foi o vencedor. A qual foi vencida. Peraí, dessa vez ele acerta o que é o português dele. Aqui. Não, o português dele tá certo. Tem um que tá uma desgraça. É o que eu falei, quando ele acerta o que é. Volta, droga. Minha esposa viu uma corrida qual foi vencida pelo Max Weber e notou que ele tinha cara de super-herói. É, né, cara? Ele mandou o link com a foto aqui pra quem quiser. Mandou um link, o link vai estar nos links relacionados. Sobre a pronúncia de Bernie, sei lá como é que é, Bernie, né? A melhor que eu acredito ser correta é a da bicha muda. Vocês conhecem o vídeo da bicha muda? Sim. Então. I burn. Sensacional, ó, só que é bem gay da parte dele. Shi'ar junto com as histórias de Ninhada foram as melhores passagens de X-Men que li. Também acho, cara, mas eu acho que a Ninhada são inimigos bem fodas dos X-Men. E fazer sido mal de ler isso nas publicações das heróis da TV, como assim? É porque ele pegou na época, em vez de ele já ter, por exemplo, já ter trocentas edições já prontas para ele ler, ele tinha que esperar mês a mês, como a gente que teve essa época, entendeu? É, ou seja, esperando mês a mês. Exatamente. Se aguardar 30 dias era sofrido, imagina esperar 30 dias vezes 15 números da revista para a conclusão da saga e pronto. É, porque uma das sagas da Ninhada, por exemplo, teve 15 edições para ser concluída. Aí tu imagina 15 meses, a cada mês tu esperando um novo episódio. O nego chora por conta de uma semana para ler qualquer outro tipo de quadrinho. Cara, as crianças de hoje em dia, a gente pode falar isso, né? Essas crianças juvenis, podemos, criadas a leite com pera, que discutem na porra do fórum da Marvel, das coisas que já estão saindo lá fora e que eles já querem ver no Brasil antes. Ah, esses caras não sabem o que que é, não sabem o que que é, ficam um mês sem saber o que vai acontecer, porque não tinha internet, não tinha scan. Quando chegava na livraria ou na banca, se você não tinha que caçar na cidade pra achar. Verdade. Mas continue lá, por favor, Igor. Tá aí mais um ano de sofrimento acompanhando a história. Exatamente. No mais, o Clube do Inferno foi para os X-Men, que o Duende Verde foi para o Homem-Aranha. Os vilões que antigamente eram muito mais elaborados. Péssimo. Eu acho que a Clarice tinha que ler suas leituras de mim também. Também. Parei de ler HQ há algum tempo e hoje em dia quando pego alguma pra ler, geralmente não curto. Excelente programa, parabéns à LX. Eu que te agradeço muito sobre isso, LX, e com essa nós terminamos esta leitura de e-mails. Muito obrigado, Cigano. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês ouvintes. E muito obrigado a todo amigo. Olha, gente, vocês me desculpem toda a lerdeza, principalmente você, né, Edmar? Você vai ter que editar essa porra e deixar decente. Valeu, galera. Sempre. Tu tem mais, sabe o quê? Que me fuder, né? Ou como diria titio Léo Lopes, vai daí, vai daqui, se foda aí, né? Muito bem. E ficamos por aqui, fiquem agora com o Nerd Master Recomenda, com os meus queridíssimos amigos do Vergex. Nerd Master recomenda. Para este Nerd Master Recomenda, eu trouxe aqui um podcast que alguns poderiam dizer que seria, sei lá, dos rivais do Paranerd ou da concorrência do Paranerd. É, porque tem esse povo que fala que podcast com temática parecida são rivais entre si, né? Que são da concorrência. O podcast em questão é nada mais, nada menos do que o We Are Geek. Eu não acho que é concorrência, cara. O We Are Geeks é o melhor podcast do mundo, cara. Não há concorrência. Acho, eu também acho. Podcast do Paranerd, mas eu também acho, entendeu? E eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, com esses dois meus queridos amigos e completos irresponsáveis por este podcast, que são o senhor Fausto Tarkan, também conhecido como Tato. Oi, Tato. Oi. Você tá me chamando de retardado agora há pouco, né? Oi. E o professor Mauri. E aí, Mauri? Opa, senhor Alexandre, um prazer estar aqui, cara, contigo. Prazer, e agraciado, né, mano? Finalmente ele lembrou de nós. Finalmente. Uma sacanagem isso. Vamos abaixar nossa moral. Porque ele demorou muito, Mauri. Estou chateado. Não é suficiente que ele chamou. Isso não é, porque nós somos como vinhos, Tato. É verdade. Nós estamos envelhecendo. Envelhecendo bem. E amadurecendo e tornando cada vez melhor. Dá pra ver pelo seu cabelo. Dá pra ver pelo seu cabelo. Você viu que você tá no sério, né? E eu tô escrotizando tudo. Olha só, melhora se eu disser que vocês estão no meu top 5 de podcasts brasileiros? Não precisava falar isso. Eu tô fazendo só charme. Eu não me levo a sério, por favor. Bom, vamos, antes de mais nada, contar para aqui meus ouvintes do Paranerdia o que vem a ser o We Are Geeks. Senhor professor Mauri, por favor, elucide para a classe o que vem a ser o We Are Geeks. Cara, o We Are Geeks, você quer que a gente conte um pouco da história? Sim, pode começar com como começou, quem inventou, quem de vocês dois é o realmente é o irresponsável. Eu sou o pai. Cara, o We Are Geeks nada mais é do que uma ideia insana da cabeça do Tato, né? Nós somos amigos desde moleque, e ele sempre comentou que queria fazer um blog, e ele já tinha falado, pô, eu quero fazer um blog, ele vai se chamar We Are Geeks. Ele vai se chamar We Are Geeks. Isso, meu, ele ficou um ano falando sobre isso. Eu falei isso mesmo? Falou, um ano. Nossa, não me lembro disso. E aí, quando finalmente ele resolveu surgir com o We Are Geeks, que é legal, né, da história mesmo do podcast, é que ele surgiu como podcast, não como blog, né? O blog, ele era só um lugar onde ficava hospedado, então não tinha conteúdo fora o programa We Are Geeks Podcast. É verdade. Mesma coisa aconteceu com o Paranerd. E aí, com o tempo, isso foi evoluindo. Então, eu tive o prazer de participar desde o primeiro We Are Geeks. O Tato, como nós éramos amigos, né? Hoje somos, além disso, somos sócios, né? Cuidado, você fala. Você sempre assusta a galera, velho. Ele me convidou pra participar. Nunca tinha ouvido um podcast na minha vida. Ele falou, velho, é só sentar, eu vou estar gravando a nossa conversa. E desde então, participei de todos os We Are Geeks até o momento que o Tato, ele me convidou pra dividir as dívidas com ele. É verdade. Quando começou a dar dívida, eu chamei. Quando foi isso? Quando é que saiu o primeiro episódio? Nossa senhora, não, quando saiu o primeiro episódio, cara, o We Are Geeks, ele foi criado, ele foi publicado, o site, assim, antes, obviamente, das primeiras publicações de podcast, até porque a gente ainda tava ajustando, tipo, algumas coisas, tipo, de áudio, etc, ainda tava fazendo teste. Ele foi lançado dia 25 de dezembro de 2007. Guardem essa data que pode cair numa futura pergunta da Batalha de Kicks. Essa aí, galera. Tá vendo como é que a gente pesquisa as coisas pra aprender, tá vendo? Entendi. Mas o primeiro podcast, ele veio no começo de 2008, não lembro a data, porque foi logo depois da Macworld. Isso não tá anotado. Não tá anotado. Pera aí, vamos escrever aqui. Agora eu quero saber. Foi de 14 a 18 de janeiro, que foi a Macworld de 2008. Pera aí, agora eu vou achar. Episódio 1, ele foi lançado no dia 18 de janeiro de 2008. Muito bem. Ou seja, Maurinho, há 3 dias atrás a gente fez 5 anos do primeiro podcast. Caraca, velho. Caraca. Tá na hora de jogar aí uma comemoração. O próximo Year Geeks tem que ter um Recadinhos do Coração especial turbo. Porra, é verdade, cara. Pois é. Tem alguma sugestão de promoção pra você? Ué, manda um jogo da Steam. É isso aí, jogo de Steam, camiseta da cavalaria. Então tá, ué. Próximo recadinho, próxima leitura de e-mails. Influências. O Tato, você teve influência daquela bem óbvia, tipo Nerdcast da vida, ou teve outras coisas que influenciaram você a fazer o Your Geeks? O Nerdcast com certeza foi uma influência, até a gente mantém algumas características disso, como, por exemplo, sei lá, as frases de abertura, que é uma coisa que a gente também usa desde o começo, etc. Mas não foi só no Nerdcast. Eu tenho como referência de processo de edição também o Jay and Jack Podcast, que eu ouvia bastante na época. O Gui Leite tinha um podcast dele que eu também ouvia. Tinha um podcast antigo, cara, que já tá extinto, não existe mais faz muito tempo. Se não me engano, é um podcast chamado Moviecast, que era um podcast específico de cinema. Tudo isso de 2006, assim. 2006, 2007, eram os podcasts que eu tava ouvindo naquela época, né? E é como todo bom ouvinte, né? Dá aquela coceirinha na orelha, quer inventar de fazer. Alguns conseguem fazer, outros vêm como é uma furada e abandonam. Agora, felizmente, vocês não abandonaram. Ah, que bom. Que bom que tem alguém que fala felizmente. Olha, eu me sinto muito feliz com o comentário. Porque eu peço desculpa a todos os ouvintes. A única coisa que eu não gosto no Year Geeks é o fato de que vocês não se consideram nerds. Não, gente, eu tenho o meu lado nerd, cara, mas eu sou muito mais geek do que nerd. A minha pegada é muito mais pra tecnologia do que necessariamente pro universo nerd, sabe? Sim. Um cara que eu gosto muito do Senhor dos Anéis, do filme, por exemplo. Do livro eu não consegui adiantar. Mas também Tolkien é sacanagem, né? Porra, mas, por exemplo, é uma coisa que é necessária para um nerd. Sim. Eu sou mil vezes Douglas Adams do que qualquer outro desses escritores de fantasia, sabe? Ah, duas mil vezes, pode contar comigo. Então acho que você, na verdade, cara, devia se chamar Geek Master, viu, cara? Você que tá do lado errado da força. Não, é que vamos dizer, eu não sou um updater, né? Um up-to-date, um cidadão que fica sempre querendo as últimas tecnologias. Eu já não sou tão ligado em tecnologia quanto vocês obviamente são. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha que eu sempre quis fazer sobre o nome We Are Geeks. Por acaso o fato do R estar em maiúsculo tem alguma coisa a ver com Toy R Us, aquela loja americana de... É a nossa cara, mas não, né? Eu sempre tive essa curiosidade, porque o R é obviamente porque é a pronúncia do R, né? Nós somos seria o ER Geeks. Mas, cara, sempre que eu olho o logotipo do yargeeks.net, eu vejo aquele Toy R Us, loja americana de brinquedos. Cara, na verdade, é exatamente pelo mesmo motivo, né? É pra deixar forte a pronúncia do R. E mesmo assim, dá complicação só. É, critica de tio Leo Lopes que só fala Vergiques, né? É, então. Vergiques. Cara, que a gente não comenta direito é o fato de eu ter tido um podcast podcast antes, né? Sim, é verdade. Poucas pessoas sabem Poucas disso. Poucas pessoas sabem disso, cara. O Yargeeks, ele não foi seu primeiro, não. Seu primeiro filhote. Não foi o meu primeiro filhote, cara. Eu tive um podcast antes chamado Apartamento 32. Olha, muito legal. Teve quanto? Chegou até quantos episódios? Eu ainda tenho arquivo de áudio do Apartamento 32. Eu tenho só o primeiro. A gente, se não me engano, gravou 3 episódios só, mas acabou servindo muito mais com um piloto, com uma experiência de edição de áudio, do que necessariamente com um projeto pessoal. Depois que eu saí do, assim, começou o projeto Apartamento 32, eu fiquei uns 6 meses, aí já comecei o Yargeeks. Então ele foi bem curto, assim, o tempo entre o Apartamento 32 e o Yargeeks. Sensacional. Hoje em dia, no que tange a manutenção do site, conteúdos, o que cada um de vocês dois faz? Mauri, primeiro. Cara, dentro do site, eu tenho basicamente. É que assim, a gente dividiu a estrutura do blog basicamente aquilo que o público enxerga e aquilo que o público não enxerga. Como assim? Então, sim, eu entendi essa. Por exemplo, o público não enxerga toda a administração que a gente tem por trás do blog. Isso por exemplo, nós temos uma empresa aberta, nós temos administração do site, desde moderação de comentário, e-mails e das comunidades, de tudo, das redes sociais. Então, nós temos essa estrutura. Dentro da estrutura administrativa do blog, eu cuido muito da parte burocrática. Então, é desde, sei lá, contrato, contador, fazer pagamentos, essa parte mais administrativa, ela fica comigo. E em relação ao blog, efetivamente, por exemplo, eu que modero comentários, o Tato, ele tem uma postura muito de editor-chefe, então qualquer conteúdo que vá sair dentro do Yargeeks tem que passar pela aprovação dele. Pelo meu crivo. Então tem toda, a gente tem essa estrutura mesmo de editoria, porque a gente viu que é necessário para manter um padrão de qualidade. Agora, dentro do Yargeeks Podcast, eu tô como co-host, né, da brincadeira. E dentro do processo de edição, eu sou responsável pela captação do áudio e pela edição, pelo corte de vozes, né? Então eu deixo o arquivo todo limpo, que aí depois eu passo esse arquivo limpo, já separado em blocos, pro Tato trabalhar na sonorização, efeitos sonoros. Isso no Yargeeks, né? Isso no Yargeeks. Do lado administrativo da coisa, normalmente eu sou envolvido em novos projetos. Isso aí, criar novas ideias. E eu tô, assim, o Mauri tá trabalhando na sustentação do que a gente já tem construído hoje. Eu sou o cara que tô trabalhando 6 meses no futuro. Entendi. Contato com patrocinadores, por exemplo, é mais da alçada do Mauri? Não, o contato comercial, ele fica muito mais contato. Apesar de hoje a gente ter um departamento comercial, aquele primeiro contato com a empresa, aquela coisa de você ligar, apresentar o nosso conteúdo, isso hoje fica muito mais focado com o Tato. Agora, assim, depois que, por exemplo, fechou, vai fazer o anúncio com o Yargeeks, aí normalmente eu assumo, que aí eu vou entrar em contato com eles, fazer o contrato de prestação de serviço, eu já vou agendar pagamento, emitir nota fiscal. Então a gente Você fala, fica tão burocrático. Não, cara, nós criamos uma estrutura eu tô de sacanagem. Profissionalizou nosso conteúdo também. Sim, né? É lógico. É o que muita gente na podosfera precisa realmente aprender é a profissionalização, né? Porque, tudo bem, podcast, antes de mais nada, precisa ser feito com a pessoa gostando do que tá fazendo, né? Começa como hobby, mas quando a pessoa quer levar a sério, negão, leva a sério, né? É que é bem complicado, porque não é uma questão só de profissionalização, não é só de você trabalhar com isso, mas também tem a ver com a questão da sua postura profissional, de planejamento, essa preocupação administrativa. É bem complicado isso. Não existe um passo a passo, não existe uma fórmula para isso. É muito construído mesmo de acordo com o ritmo de quem tá trabalhando e aí de uma maneira meio orgânica, né? Muito e aí, por exemplo, bem. Do Yargeeks Podcast, eu já fico responsável pela parte de trilhar o áudio e montar com efeitos, viradas, colocar gracinhas, Vai dar o formato final mesmo pro podcast. É isso aí. Tá bom, agora eu vou perguntar, porque isso tem a ver com um dos meus episódios favoritos, que talvez seja de vocês também, de quem foi a ideia do alarme de virgindade no episódio de Jornada nas Estrelas? esse daí, nesse caso, foi minha ideia. É, a gente teve a ideia durante a gravação, tanto que... Sim, isso eu ouvi. Eu ouvi que foi... Acho que foi o Lucas que falou que precisava tocar um alarme, porque já tava ficando demais o nível de virgindade. Assim, é, mas ele foi um processo, meio conjunto, porque a piada, a brincadeira rolou, assim, algumas vezes, até de fato falar, não, peraí, vai ter um alarme, que foi a hora que a gente fala mesmo, que é o que tá no áudio final. Mas depois ainda tem o processo de criação do alarme. O alarme, sabe? Até chegar, porque a gente falou, velho, tem que ser alguma coisa que não vai irritar o ouvinte. Mas que incomode que deixar... o suficiente pra pessoa ficar falando, que porra é essa? Então tem muito disso, sabe? É muito do nosso trabalho, ele é muito conjunto, né? Sim. Como a gente tem uma afinidade muito grande pelo tempo que a gente se conhece, a gente acaba trabalhando muito em conjunto. Por mais que cada um tenha o seu papel dentro da nossa estrutura hoje, independente de ser administrativo ou criação, todo mundo, os dois, participam, tem uma participação muito ativa. Então, qualquer conteúdo novo que, por exemplo, vai sair no YerGeeks, vai sair com a aprovação dos dois. Ou qualquer contrato que vai ser enviado, vai sair com a aprovação dos dois, entendeu? Apesar de cada um ter o seu papel, mas os dois têm uma participação muito ativa dentro de toda a estrutura do YerGeeks. Uhum. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre as atrações que nós encontramos no YerGeeks. Em primeiro lugar, obviamente, o podcast principal, que é o YerGeeks, sai de quanto em quanto tempo? Nós temos aí o YerGeeks Podcast, que ele vai sair quinzenalmente, né? Quinta-feira sim, quinta-feira não. Maravilha. E também tem o update, esse é semanal, né? Isso. O update, ele já tem uma estrutura um pouco diferente. Ele é gravado sempre ao vivo, às quintas-feiras à noite. E até mesmo de estrutura, no processo de montagem do update, ele é diferente, né? Sim. O Mauri, normalmente, ele fica responsável mais pela organização da pauta. E a gente monta em conjunto, depende do programa. Sim. Eu tô mais participativo ou menos. E aí, eu, durante o programa, fico responsável pelo áudio dele. Pela trilhagem, né? Isso. O Mauri fica acompanhando o vídeo. As câmeras. Ver quem vai ficar em destaque, etc. E a gravação. Enquanto isso, normalmente eu tô acompanhando os comentários também. E aí, muito no final, depois eu corto, o programa já tá pronto, né, quando termina, e a gente vai criando post e já sobe. Então é um programa que em menos de 2 horas a gente consegue colocar ele no ar. É, o pó. Sim, eu já assisti uma gravação ao vivo de um update, cara, é muito divertido. Só tem uma coisa na podosfera brasileira mais divertida do que ouvir uma gravação de update, é ouvir uma gravação de Radiofobia, mas também o Léo Lopes surta. É a técnica podcastal. Cara, a técnica. Não dá pra discutir o poder da técnica. Outra atração, vamos assim dizer, que eu gosto muito do update, que eu já tive o prazer de participar, é a Batalha de Geeks, né? Fala um pouquinho sobre isso, Tato. Cara, a Batalha de Geeks foi uma ideia meio retardada, não me lembro quando ela surgiu. E assim, foi meio que um... Eu tava voltando do trabalho, na época eu ainda tinha uma certa corrente com o mundo corporativo. E eu tava saindo do trabalho um dia, liguei pro Mauri e falei, caralho, velho, eu tinha uma ideia foda, a gente precisa fazer essa porra. E aí a gente, assim, mas ela era muito crua e a gente começou a trabalhar junto e desenvolver ela. Isso é um processo que acontece muito aqui. Por mais que, sei lá, às vezes eu sou o responsável por trazer novos projetos, etc. Eles nunca saem, eles nunca vão pro ar, assim, sem os dois colocarem o seu tempero na parada, sabe? Ou às vezes a coisa acaba mudando quando só de um contar pro outro a coisa acaba mudando de caminho, né? Sim, sim. Inclusive, por exemplo, um dos projetos que vão sair ainda esse ano que a gente tava discutindo, que ele surgiu como uma ideia e se transformou em outro completamente diferente. Sim. Mas aí o Batalha de Geeks, ele surgiu assim, pô, vamos fazer um game show, que é uma coisa que não tem na podosfera, que é diferente, e foi assim. E é o que é legal, tem uma outra estrutura de podcast, assim, de dias de sair, a gente trabalha com ele com temporadas. É. Né? Ele não tem o dia, ele, quando a temporada começa, ele tem o dia certo de sair, mas ele não tem a periodicidade, ele tem a periodicidade de temporada como se fosse uma série de televisão, sim, né? Sim. A segunda temporada que foi bem organizada, a primeira temporada foram 3 episódios, se não me engano. Peraí que eu vou até conferir aqui, porque agora... Foram 10, que o décimo sou eu. Não, mas esse foi a segunda. A segunda temporada. A primeira temporada, eles foram só 3 episódios e eram considerados episódios dentro do YerGeeks. Sim. Aí a segunda temporada não, que foram 10 episódios e foram de episódios separados. E aí ele já ganhou sua independência dentro do nosso conteúdo, né? É. Sim. E, cara, eu adorei desde o primeiro episódio a batalha pelo estilo game show que vocês fizeram com pontuação, o cara ganhando e outras coisas do gênero. Uhum. Tiveram alguns episódios do Batalha de Geeks controversos, né? Como, por exemplo, o Calaveira contra o Léo Lopes, que quem ganhou foi o Brunão. É, isso aí. É muito bom, mas acho que isso que é o mais legal, cara. É, a galera acha que quando a gente chama alguém pra batalha de geeks é pelo jogo, pelas perguntas, né? Na verdade é pra ver a galera se fudendo ali no meio. Eu percebi isso quando vocês gravaram comigo. Eu percebi isso. Que o objetivo era só rir da cara dos convidados. Sim, mas é um trabalho muito grande se for pra pensar, porque a gente tem que montar perguntas difíceis o suficiente pra poder dar risada da cara dos outros, mas é tão complicada pra pessoa achar impossível e não querer participar. É isso aí. Ótimo, ótimo. Me diga uma coisa, além do We Are Geek Podcast, do update do Batalha de Geeks, o que é que a gente encontra mais no We Are Geeks? Na história do We Are Geeks, a gente já teve outras atrações, por exemplo, a gente teve o Tatoscópio, né? O Tatoscópio também funciona no esquema de temporada. A gente tá anunciando que o Tatoscópio morreu aqui, agora é isso que tá matando. Eu ia falar, eu não sei se ele vai voltar. Não, é porque a gente não tá fazendo ele agora. A gente não sabe se ele vai voltar mesmo, se ele vai ter uma temporada em 2013. A gente tá avaliando ainda isso daí. Agora, o We Are Geeks, ele tem um calendário geek. Cara, que é sensacional. Isso ainda tá rolando. O calendário, nós temos no histórico do Yergeeks Posts, né, onde a gente, desde review de produto até o universo geek cultura, temos os filmes pra geeks ver. Eu adoro esse quadro, cara. Eu adoro esse quadro. Eu até pensei que o Tato nunca tinha falado do Homem Bicentenário e ele me mostrou. Toma, safado! Já falei dele já. E assim, já tem filmes novos que tenho pra entrar na lista. Agora a gente só não sabe como vai ficar agora, né, o filme pra geeks ver. A gente tá num momento agora de muito de se dedicar pra um projeto novo que tá pra sair aí e junto com isso pros podcasts, né, pra eles ficarem cada vez melhores, manterem a periodicidade, que é importante pra galera também. E fora isso, a gente, dentro que aí não é conteúdo, né, efetivamente, porque aí dentro do Yergeeks a gente criou uma estrutura de conteúdo, né, que aí fica basicamente focado em podcasts, posts, né, mas a gente acabou criando o nosso produto, que é a Cavalaria Geek, e depois... Raul! E o nosso serviço que veio ser agora o Desconto Geek. Isso aí. Eu ainda tenho que tomar vergonha na cara e comprar alguma coisa na cavalaria pra eu ter meu cargo na cavalaria. Por favor. É, porque eu preciso ser o mestre da cavalaria ou alguma outra besteira. Que, aliás, quem vão inventar são vocês, não adianta eu dar sugestão. Exatamente. Quanto mais foda você mandar o cargo de sugestão pra gente, mais tosco ele vai voltar no final. Eu sei. Eu percebi isso quando vocês fizeram do Roger Takada o correspondente internacional, só que ele é brasileiro, e o outro garoto que é o correspondente nacional é que mora lá fora. Na verdade, sim, o Roger Takada, ele está no Japão, mas e ele é nosso correspondente. Mas ele sempre manda notícias sobre o Brasil. Agora, o Wendell Alves, que é o nosso correspondente do Brasil, ele só manda notícias sobre lá fora. Então, nada faz sentido nesse mundo. Mas o que faz, na verdade? O que faz? Muito bem. Vamos passar para a parte de episódios favoritos. Por favor, Mauri, me diga lá dois de seus episódios favoritos. Dois é mancada, né? Cara? É, foda, cara. Porra, dois é mancada, velho. Cara, um dos meus episódios favoritos, é muito difícil escolher, cara, porque tem muita coisa, mas assim, acho que quando eu fiz ele, eu falei, caralho, velho, realmente, pra mim faz sentido eu estar fazendo conteúdo na internet, faz sentido eu estar com o Yergeeks. Essa é a minha vida, esse é meu clube. É, cara, que foi o episódio sobre Wikileaks. Ah, vai tomar no cu. Acabamos de perceber que Tato foi sacaneado. Não, eu gosto muito eu gosto muito de Wikileaks também, cara. Que é o episódio 42, cara. Esse episódio, pra mim, quando a gente terminou de gravar ele, eu tava, tipo, num êxtase tão grande, sabe? Num momento assim, caralho, velho, vale a pena todo esse sacrifício. Sim, que a gente, cara, tá foi fazendo. Foda. Foi legal. Eu achei muito foda e, assim, ele, obviamente, existem, sei lá, de repente, episódios com mais conteúdo, episódios melhores editados ou com uma melhor gravação, mas ele pra mim tem um significado muito importante porque eu consegui... Pela filha na hora também, né, cara? Sim, foi muito bom gravar e, pô, todo o significado que a gente quer passar no episódio. Vou dar um spoiler, Maurinho. Tá. Que eu saí com a mesma sensação que eu saí do Wikileaks com o episódio que vai sair agora, o próximo. Próximo? O próximo podcast que vai sair. Que é? Mas não... Vai sair depois. O Paralando vai sair depois mas não vai fazer sentido nenhum, spoiler. O que foi que você falou? O Parolando vai sair depois, não vai fazer sentido nenhum, spoiler. Pode contar. Não, o Parolando vai sair antes. Não, agora. Eu vou dar o um spoiler do que vai sair agora pra gravação, mas que o pessoal já viu sair. Tá? Que é o de farsas da internet. Sim, farsas da internet, que, velho, ficou muito bacana, mas o que vai vir depois de farsas? O que vai vir depois, eu saí da gravação na pilha que eu saí do WikiLeaks, cara. Eu também. De abraçar a equipe da gravação, porque tu foi presencial, eu abracei a equipe da gravação, o Mauri viu isso. Sim. E eu comecei a falar, pô, gente, é por isso que eu tô gravando, valeu, obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui, com lágrimas nos olhos, cara. Foi a mesma sensação do WikiLeaks, tô mentindo? Não, foi muito bacana mesmo, cara. Muito bom, muito. E tu, Tato, me diga lá um dos seus favoritos, que eu sei que você tem vários. Cara, é foda, velho. Já vi que o WikiLeaks tá em comum acordo com os dois, mas vamos pra outro. É foda, velho. Eu não vou ficar olhando o histórico aqui, senão eu vou ficar passando raiva, tá ligado? Pra caralho de Full Throttle. Boa. Muito Throttle, bom. Cara, é agressivo, cara. Agressivo. Ai, cara, eu ainda tô esperando que você faça um dos outros adventures da LucasArts também. Está nos planos, não posso dizer que não está, mas também não posso dizer que tá pra chegar rápido, que não vai. Cara, Stephen Hawking foi muito legal. É só pra falar. Não, deixa falar, ele já matou um dos meus da minha lista dos sete. Stephen que eu gostei pra caralho. É pra listar agora, eu também vou ficar listando, cara. Desculpa, eu fiz mó trabalho pra. Eu nem falei do Leonardo da Vinci, Maurício. Que também é um que eu gosto bastante. Eu consegui falar mais de dois. Bom, dois que eu gostei muito. Mas eu só vou falar um, é isso? Você vai falar outro depois, meu amor. Calma, eu pensei que você estava com precisão de mais tempo pra pensar, meu querido. Já tem aqui na manga, vai lá. Ah, então, por favor, mande-nos outro, Mauri. Eu tô brincando, pode falar, né? Fala lá, querido, depois eu falo o meu. Cara, pra mim, que não pode faltar é que é o Year Geeks, né, velho? Eu deixei isso pra você. Que é o episódio 25, pra mim, Life is Porn, pra você mim. Acha que 25 ainda, cara. 25 pra mim, Life Sport ficou, né? Muito bom. Porque, cara, a gente criou. Aí a gente estabeleceu que o Year Geeks, ele é pornografia. Ele tem muito conteúdo pornô, assim mesmo. E a gente tem um personagem muito bom que é a Úrsula Tetão, cara. Eu acho dela. Muito bacana. Tenho saudade da Úrsula Tetão. Muito bom. Afinal de contas, internet is for porn, né? Internet is for porn. Tudo na vida foi criado pra porn. Sim. A vida. Acho que não existe nenhum conceito científico ou equipamento criado pela humanidade que não tivesse. Não necessariamente pra pornografia, mas pra putaria indiretamente, com certeza todas. Os meus dois episódios que eu gostaria de recomendar para os ouvintes do Paranerdia é o episódio em que vocês falam da Nintendo. Cara, é o... Para da Nintendo. Ficou bem legal mesmo. Ficou muito legal, e em conjunto com o que vocês falaram também do Mario Bros, sendo que são dois episódios separados, o da Nintendo uma coisa, o Mario Bros outra, mas dá pra botar os dois em conjunto e fazer um episódio gigante. Fica bem bacana, porque um praticamente complementa o outro, né? Porque quando vocês fizeram depois o do Mario Bros, vocês trouxeram de volta algumas coisas do que vocês falaram no cast sobre o Nintendo. Uhum. E um outro episódio que eu curti horrores, cara, que eu adorei demais da conta, foi o de Esqueceram de Mim. Sério, cara? Cara, eu adorei, eu achei muito divertido ouvir vocês falando sobre o Macaulay Culkin e suas aventuras natalinas. Cara, porra, que bacana, cara. Que bacana, cara. Eu tenho um problema. Eu gosto mais do Year Geeks quando o tempo passa, sabia? É engraçado. Como ele é muito recente, eu ainda não me apaixonei por esse episódio. Ah, mas eu gostei. É que eu gosto de recomendar uma coisa mais antiga e uma coisa mais nova. Isso pro próprio ouvinte também perceber, se é que dá pra perceber, que no caso do Year Geeks a diferença de qualidade de um episódio pro outro é quase imperceptível. Que vocês sempre tiveram um controle de qualidade invejável na podosfera. galera, isso não é puxação de saco, é verdade absoluta, entendeu? Que é realmente uma coisa de louco. Vocês têm um dos programas de podcast mais bem editados da podosfera, cara. Isso, sem, cara, mesmo. Sem dúvida, vocês são feras, cara. Eu adoro. Porque vocês usam lá de firulas, mas não exageram. Entendi. Entendeu? É, a gente tem, você... cara, acho que o primeiro ouvinte acaba sendo a gente, né? Então tem que estar sempre agradável a nós e, porra, a gente, nesse ponto, a gente é bem chato. Principalmente o Tato, cara, ele é muito chato. Cara, eu sou chato mesmo, não é de sacanagem, não. O Mauri sabe o quanto eu atormento, tipo, de ele cortar o arquivo, às vezes, tipo, sei lá, eu chegar e falar assim, porra, velho, pô, tem um A aqui. Ou tem um A, dá uma escutada aqui. Isaac, você não me passou o arquivo errado? Tem uma gaguejada aqui, ó. Você não cortou essa gaguejada ali, ó. Não, cara, parece brincadeira, parece piada, mas o Mauri, às vezes ele fica puto comigo, dá pra ficar. Não, e eu não culpo ele não, cara, porque eu sei que eu sou um cara chato pra caralho, velho. Muito bem, muito bem. Bom, e agora, como se valesse de alguma coisa, os senhores são os mais novos detentores de um Nerd Master Seal of Approval. Champion, my friend. And fica, né? Mas tá bom. E para quem por acaso fizer o despautério de dizer que não conhece o IR Geeks, por favor, apontem seus navegadores para wergeeks.net, ou para facilitar a vida, como é que seria, Tato, para facilitar a vida? jogosprostitutas.com.br. E sim, funciona, não é sacanagem não, é verdade. Tu bota jogosprostitutas.com.br e cai no Year Geeks. Eu tenho orgulho também desse domínio. É, caramba, é um ótimo domínio, cara. É um ótimo domínio. Isso por acaso foi influência do Bender? Com certeza! Sabia. A ideia é exatamente essa. Um dia eu vou fazer meu próprio podcast com jogos e prostitutas. Então ficamos por aqui e até o próximo Parolando daqui a 15 dias, gente. Um abraço. Tchau. Falou. Tchau. Beijo no coração. Vamos lá. Em três... E agora meu cachorro se manifesta. Muito obrigado. Obrigado, cachorro, pela sua participação. É o amor. Filho da puta. É o amor. Não, o pior é que eu já fiz essa piada com outras pessoas. Aliás, eu sempre faço essa piada com esse filho da mãe se manifesta. É que ele tá, teoricamente, defendendo a casa. Mas eu tenho certeza absoluta que se entrar um ladrão, ele vai lá e lambe o ladrão. Porque esse cachorro não pega nem sarna, quanto mais bandidos. Ai, tá bom. E isso talvez vá pros erros. Olha aí que beleza. Eu estou falando erros. Olha que maravilha. Eu nunca tinha gravado essa história imbecil do cachorro lambeu o ladrão, entendeu? Então, de repente, vai pros erros. Eu tô acumulando agora. Cuidado com o que você fala, né, velho? Do lampento, ladrão. Tá lembrando que ladrão tem várias palavras, tem vários significados. Né? Aí é você que tem esta mente poluída, senhor Fausto Tarkan, entendeu? Porque é uma mente realmente perigosa essa que o senhor tem. Entendeu? Não, desculpa, não foi por querer.